intransigência, fascismo, capitalismo, radicalismo, Eugênio Neto, Amaral Neto, Renato Zanin, Fábio do Garage, Vírus 27, pra essa coisa de filho da puta! Fascista! Autoritária, sua cara radical, sua política de xenofobia, sua homofobia e sua medíocre empresária. Fascista! Fascista! Fascista! Pois a submissão, a sua hierarquia não é inerente. Fascista! Fascista! Fascista! Sua visão é sionista, você é o nazi, capitalista, capitalista. Totalitarista, afaste-se de mim, seu povo nacionalista! Fascista! Fascista! Fascista! Vai pro inferno!